Vida, porque Cristo minha vida transformou. Eu andava abandonado, sem ninguém ao meu lado, mas o olhar de Jesus me alcançou. Thank you.